E o nosso encontro com Mãe Maria é fantástico. Nosso encontro com Mãe Maria é emocionante na colônia Recanto de Luz, onde ali a gente consegue ter um desfecho da história do Ângelo, né? Um desfecho da história do Ângelo, emocionante mesmo. E a partir dali, Mãe Maria assume também, mostrando encarnações dela que ela viveu na época de Jesus. Viveu na época de Jesus. Era um espírito também exilado que vem trabalhar em prol do cristianismo. E mostra algumas encarnações dela, né? A Ivanildo quer falar um pouquinho? Por favor, vem aqui. Pode começar a falar com o Ivanildo mesmo, no começo, depois você pode falar de outro jeito. Vem aqui em cima, por favor. Não é mais Ivanildo não, viu? Não se admirem, porque quando espíritos desencarnados fora da matéria, as lágrimas correm, o coração batuca, a emoção vem, e nega veio, agradece muito essa bênção, o privilégio de alcançarmos uma união fraterna. E isso tem muito na mensagem. Em nenhum instante da humanidade, Deus, nosso Pai, abandonou as suas criaturas. Em todos os momentos, em todas as línguas, em todas as culturas, em todos os povos, Deus se fez presente através dos seus mensageiros, aceitando, amando todos os seus filhos, com suas imperfeições, mas com suas virtudes. Porque se fomos criados à semelhança do Pai, dentro de nós trazemos os talentos que cabe a cada um de nós trabalhar, trabalhar e trabalhar. A emoção de nega véia. Nega véia, assim, é a realeza com a qual eu me vesti para em terras do Brasil eu abraçar os irmãos de fé, os irmãos que vieram com tanto sofrimento, mas desprezados do que a fera mais feroz. Ali estávamos nós, junto com o nosso povo, que também é povo de Deus. E à medida que vivenciamos passo a passo as experiências nesse lar abençoado que é a Mãe Terra, essa escola sublimada, nós aprendemos quanto ainda estamos distantes de chegar até a presença de Cristo Jesus. O tempo urge. O tão decantado terceiro milênio, tão trazido à nossa presença, o Espírito de verdade nos conclama a nos unirmos, unir as nossas mãos, os nossos corações, os nossos sentimentos, porque o Deus de cada ramo religioso é o Deus que habita em cada um de nós. E vemos o que? Nesse alvorecer, não o batalhão que canta a paz, não o batalhão que abraça o irmão, não o batalhão que aprende a amar o próximo como a si mesmo, mas nós vemos o batalhão da descrença, da violência, do ódio, da prepotência, a busca pelo poder passageiro, esquecido de que quando voltamos para cá, para o nosso plano espiritual, para o nosso recanto de luz, para todos esses lugares abençoados. Nós carregamos brumas, mas somos, pela graça desse Pai maior, pelo amor de Cristo Jesus, somos abraçados e nossas feridas são curadas. Nega, velho, pode falar um bocadinho? Pode. Do jeito pode. Dele? Deus me pague, meu filho. Esse é o trovador de Jesus. Nós sempre falamos isso para não ser. Assim, nega, velho, fica mais à vontade no chão de trabalhador dela. Nós trabalhamos, meus filhos, numa leira que se chama Umbanda. Não foi por acaso que a Umbanda se achegou aqui. Não foi por acaso. Os Espíritos do Senhor convocaram muitos missionários para que pudesse resgatar esse povo que tinha sua religião, a sua fé. E muitos deles deixaram o plano material, foram para o plano espiritual, limbados de luz. Houve revoltas muitas, houve ódios muitos, mas houve amor, houve doação. Espíritos mais evoluídos, vestidos na pele negra, sob o açoite de chicote, rasgaram a sua pele e o seu corpo, mas não rasgaram o seu coração e o amor da exemplificação. Porque mais do que as leituras que esclarecem, que abrem a mente para o conhecimento mais elevado. Quem somos? De onde viemos? Para onde nós vamos? O que levamos daqui? Onde vamos estar? Esse conto, esse livro formoso mostra tudo isso. Mostra que nós nunca, nunca somos abandonados. E ainda que estejamos nas formas mais profundas, a luz e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso chega até lá. Tudo em a natureza tem o sopro divino. Tudo em a natureza nos abraça e nos alumia. E nega véia pede licença agora para dizer para vocês o que ela quer dizer de coração, para que vocês possam compreender o que é a Umbanda, a Umbanda sagrada, a Umbanda que trabalha com Cristo Jesus, nosso Senhor. Os orixás são os espíritos iluminados que vêm entre nós, mensageiro da luz, para nos dar força, para seguir adiante. Umbanda tem o seu lado do avesso? Tem. Mas não é a Umbanda em si. São aqueles que comandam o trabalho. E isso nós encontramos em todos os ramos da religião. Todos. Aí a necessidade do exemplo e de viver como Cristo nos ensinou. Amar como Cristo nos amou. Abraçar o irmão como Cristo nos abraçou e abraça. Até hoje. Um terreiro de Umbanda. Um toque de tambor. O chão singelo é o casuá que abriga os corações. Nego um velho, sentadinho no toco, diz a sua oração com um sorriso no coração. E Negão Velho faz um orador a nosso Pai Oxalá, Jesus Cristo, nosso Senhor. E pede a bênção e a proteção para aliviar a dor de tanto coração. Um terreiro de Umbanda, corimbas, preces sentidas, vozes que se unam num cantador de vibração, louvando a glória e o poder de Obitalá, nosso Pai, Criador de tudo que nós vemos e que nós não vemos. Um terreiro de Umbanda, luz das velas inundando de suave carão o congá em homenagem aos santos orixás. E Jesus, nosso Senhor, nosso Pai, Oxalá, de braços abertos, nos convidando ao trabalho da renovação. Conduz, ama, abraça, mostra o caminho. Vem, filho meu, vamos trabalhar. A messe precisa de trabalhador, de mãos que amanhem o chão. Precisamos transformar as mensagens dos anjos do céu em trabalho, em lida, em abraço, em carinho, porque os filhos na Banterra andam sofridos, têm tudo, mas não têm nada aqui dentro do coração. O tempo hoje, precisamos caminhar. Um terreiro de Umbanda, um toque de tambor, Nego Véio sentadinho no toco, desalegre a sua oração. Pede bênção, proteção a Jesus, nosso Senhor, nosso Pai, Oxalá. E diz, Nego Véio, pode fazer um ensinador? Pode. E com as bênçãos de nosso Senhor, Nego Véio, naquele toco, na sua humildade, naquele chão de Umbanda sagrado, diz assim aos seus filhos, meus enfios, a terra é muito linda e frondosa, tem tudo que nós precisamos, tanto para nossa vida, nosso progresso, nossa vida. Mas no berço da terra, escola abençoada, como tem gemido, como tem dor, como tem tanta tristeza, tanta solidão, tanta ingratidão, quanta desunião. Se viu, nós ontem peregrinamos na escola da terra e plantemos muito espinhador. Então precisamos, pela graça de nosso Pai, voltar à escola da vida para semear e colher fruto. Nego Velho, diz para não ser, meus enfios, o sofredor não é castigo do Criador. O sofredor é uma mestra abençoada que devíamos abraçar com paciência no coração, porque foi a dor que transformou Nego Velho, esse Nego Velho, no branco de amor. Que Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. O ambiente está tão lindo que nega velho não consegue falar do jeito que fala com os filhos na casuá dele. O casuá é nossa casa. Obrigado. E nós continuemos, meu filho. Obrigado. Pai Joaquim, Pai Jacó, Pai José de Aruanda, Caboclo da Lua, Caboclo Tupinambá, Caboclo da Sete Encruzilhada, os Erês, todos estão aqui formosos, louvando ao Senhor a vida, porque estão os eliminando, pouco a pouco, passo a passo, nos libertando da escravidão, do preconceito. Pode cantar de Mãe Maria? Saravá, saravá, Mãe Maria, saravá todos nossos companheiros de jornada. Saravá, saravá, luz divina, luz divina que alumie o caminhar. Na tenda de Mãe Maria, o trabalho é de paz e amor, com a luz de Jesus Cristo Salvador. Arrei o preto velho, os caboclos e os doutor. Nega velho mudou um bocadinho. Vocês não estão vendo, né, mãozinho? Nega velha, pode ver essas coisas bonitas que tem aí. Perdoa a emoção, nega velha, mas é de muita felicidade. Vamos plantar um jardim. Precisamos plantar flor. Abrir as porteiras. Ai, portas da casa, olha aí, quantos que estão perdidos, vagando aqui, não lá nos abismos escuros, estão vagando aqui. O que está faltando para os nossos jovens, para nossas crianças? Amor, amor, e dizer, vem meu irmão, vamos nos abraçar, vamos cantar e dançar. A vida é tão bonita para se viver. Tem os espininhos, vai machucar, mas vamos aprender a cantar, cantar, sonhar. Nosso Senhor Jesus Cristo cantou para nós a música que nunca vai se perder, a música da Boa Nova. E o meu fiozinho aqui do coração, obrigado. O trovador divino continua cantando. Obrigado. Jogaram umas pedrinhas, não sei, mas agora não estão jogando mais. Obrigado, Mãe Maria. Nosso Pai nos abençoe, nos ilumine.